vários irmãos foram juntos, né, velho? Tantos mano aí que a gente tinha combinado sair junto, né, mano? Sair pras baladas, chegar em casa doidão, caçar na porta. Tinha vida, infelizmente. Eu vejo luz e uma parte de gente feliz. Né, digo mesmo de mim, meu Deus, por que é que eu tô assim? Tô sentindo falta dos parceiros, amigos, que nem vão curtir o Natal comigo. E eu que queria todo mundo aqui, toda a rapa, meus parceiros, e poder passar o Natal feliz. Me lembro dos manos que aqui, mó responsa, maluco de ideia e sem tirar onda. Considerava demais, trocava ideia de paz. E os chegados, amigos que aqui, sua falta. Os manos do rap, os lá de quebrado. É duro lembrar, lembrança quando vem corrói e me fazem chorar. É duro lembrar, lembrança quando vem corrói e me fazem chorar. É duro lembrar, lembrança quando vem corrói e me fazem chorar. Lembrança quando vem corrói e me fazem chorar. Como é difícil pra sobreviver nesse mundo.